Mac FM apresenta Rádio OSB. Produção e apresentação, Sérgio Fortes. Amigos ouvintes, o Idílio de Siegfried, poema sinfônico de Richard Wagner, abriu o concerto de 7 de julho de 2014 da Orquestra Sinfônica Brasileira, promovido no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Wagner compôs essa obra como um presente de aniversário para sua segunda esposa, Cosima, filha do pianista e compositor húngaro Franz Liszt, comemorando ao mesmo tempo o nascimento de seu filho Siegfried em 1869. Sua primeira apresentação aconteceu na manhã do dia de Natal de 1870 com a Tonhalle Orchester Zurich, tocando nas escadas de sua residência em Triebschen, localidade que hoje faz parte de Lucerna, na Suíça. Originalmente, a partitura da obra previa sua execução por 13 ou 14 músicos. A ideia de Wagner não era apresentá-la nas salas de concerto. Ela seria apresentada apenas no âmbito familiar. Pressionado por problemas financeiros, no entanto, ele decidiu vender os direitos sobre a obra para o editor Bernhard Schott em 1878. Para tornar a peça mais vendável, ampliou sua orquestração. Registre-se que Siegfried, a famosa ópera de Richard Wagner, que estreou em 1876, incorpora partes do poema sinfônico produzido 6 anos antes. Um trecho destacado dessa música foi utilizado na última cena do personagem Brunhild, quando a ópera se aproxima do seu final. Com regência de Roberto Minchuk, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpreta O Idílio de Siegfried, obra de Richard Wagner. Thank you. Conduzida por Roberto Minchuk, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou O Idílio de Siegfried, obra de Richard Wagner. Prossegue a Rádio USB com a apresentação da suíte de Pelléas et Mélisande, de Gabriel Fauré. Esta suíte deriva da música incidental que Fauré compôs para a peça teatral que conta com esse mesmo título, de autoria de Maurice Maeterlinck. Três outros importantes compositores, Debussy, Schoenberg e Sibelius, também dedicaram obras ao texto de Maeterlinck na primeira década do século XX. Originalmente, a música de Fauré foi concebida para a produção londrina da peça em 1898. A encomenda se originou de Mrs. Patrick Campbell, estrela desse espetáculo. Inicialmente, ela apresentou essa demanda a Claude Debussy, mas este, envolvido com outros trabalhos, não pôde aceitar o encargo. Fauré dispôs de um tempo muito escasso para realizar essa tarefa. Para viabilizá-la, recorreu a partes de trabalhos anteriores que não chegou a completar ou que haviam passado desapercebidos do grande público. Além disso, também ganhou tempo delegando ao seu discípulo Charles Koechlin a tarefa de orquestração dessa música. Depois dessa temporada londrina, Fauré decidiu extrair dessa partitura uma suíte em quatro movimentos. Sua première aconteceu em fevereiro de 1901, no Concert Lamoureux. Fauré não ficou satisfeito com o resultado. Diz que Camille Chevillian, o maestro, não entendera bem sua música. Com acréscimos que ele providenciaria mais tarde, a versão da suíte que hoje conhecemos foi publicada em 1909. Na interpretação da Orquestra Sinfônica Brasileira, conduzida por Alondra de la Parra, passamos a apresentar a suíte de Pelléas et Mélisande, opus 80, de Gabriel Fauré. Com regência de Alondra de la Parra, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpretou a suíte de Pélléas et Mélisande, opus 80, de Gabriel Fauré. MEC FM apresentando Rádio OSB com Sérgio Fortes. Para completar esta edição da Rádio OSB, vamos apresentar a Sinfonia número 2 do compositor mexicano Carlos Chaves. Conhecida como Índia, a peça começou a ser produzida em dezembro de 1935, durante a primeira excursão de Chaves aos Estados Unidos. Já no mês de janeiro do ano seguinte, no dia 23, ela foi apresentada em um programa de rádio pela Columbia Broadcasting Orchestra, conduzida pelo próprio autor. Também com regência de Chaves, sua primeira apresentação em concerto aconteceu em 10 de abril de 1936, quando foi interpretada pela Boston Symphony Orchestra. Sua estreia no México aconteceria no dia 31 de julho do mesmo ano. A Sinfonia número 2 tornou-se extremamente popular. Originalmente, a percussão da obra utilizava vários instrumentos primitivos de tribos mexicanas. Quando a partitura foi publicada, Carlos Chaves optou por substituí-los por equivalentes tradicionais das orquestras sinfônicas. A Orquestra Sinfônica Brasileira interpreta a Sinfonia número 2 de Carlos Chaves. Rege a OSB, a maestrina Alondra de la Parra. Thank you.